172, táxi via Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia 02, 3172. Controle, boa tarde, Mike Charlie Alfa, decolador 17, na sua escuta 5031. Mike Charlie Alfa, boa tarde. Mantenha presente proa até cruzar 2000 pés após curva pela direita para a vetoração e interceptar a rota na proa 280. Ok, vai manter 2000 na proa após curva direita para interceptar 280. Acho que é o Mike Chagall. Firmo. Charlie Alpha subindo para o nível 200, para a direita para 280. Seu limite é cruzamento do nível, ao passar nível 050, reassuma a navegação e rota. Ok, direita 280, após cruzar o 050, direita em rota, o Mike Charlie Alpha. Sou Salvador, chamei a 6321. Chanel 6321 para Brasília, tem o nível? Nível 340, tá ciente da Unifor. 34 aguarda. Rio, tá 3835, cobre. 3835, da escuta. 3835, autorizado para Campinas, nível de voo 360, via Previsco 58. Decola da pista 28, curva esquerda, saída Gole e Val, após direto posição Sagaz. Frequência do controle em 119 decimal 35, transponder 5116. Autorizado conforme nível 360 para Campinas, o Peruísque 58, após decolagem pista 28, Gole e Val, depois direto Sagaz. Controle de saída 10935, acionando 5116, transponder. Afirmo, chame para puxa astrômetro, portão 9. Chamar alta 3835. O 567 vai efetuar RAF. Ah, passamos 363, iniciando a RNAV, agora 925. Controle 3567. Vai efetuar a RNAV? Se é possível, VR DME para 28, feito o treinamento. Gente, o Gol 925, complete final RNAV, chame torre 11860. Completando com a torre 6960, Gol, correção 2860, 18, 1925. 3567, mantém a chegada em pitch até a posição usar, após sinal VR DME pista 28. Entra, manter o IPIT após o RDMA para 28, para 3567. Torre Salvador, boa tarde, o FAB 2733, está no ponto de espera da 28, pronto. O Forceiro 2733, boa tarde, condições de alinhar em decolagem parada, confirma? Afirmativo. Autorizado em grande decolagem, pista 28, vento 200 graus, 0612 nós, ajuste no 012. Livre decolagem 2733. Oi, boa tarde, Bruno 295. Para o momento, a 1 milha do Serra Vista 364. Número 925, complete aproximação, número 1 para pouso, aguardando informação de pista livre, cara, vou iniciando a corrida, vento 200 graus, 0629, ajuste 1012. Aguardando pista livre, Gol 925. Guardião 02, prossiga. Solicitar ao senhor quando é de condições, a gente precisaria aproximar do eixo de decolagem da 28 a 1003. É, negativo, mantém ainda a linha do litoral, temos tráfegos da pista 28. Ok, paciente do sequenciamento, quando houver condições, gostaria que você autorizasse aí pra se aproximar a 1000 pés. Aguarde. Pode descer pra 2000, tá 3567? 3567, prossiga. Pode descer pra 2000? 2000 pés, ajuste 0013 agora, o 3567. Com 1013, chamará iniciando o arco para 28 para 3567. Confirme, a pista está alterando sua dispersão, o 925? Somente os últimos 90 metros que estão fechados devido a obras. Gente, grato, os últimos 90 metros, o 925. Força aéreo 2733, decolado aos 16, controle 119, decimal 35. 1935, grato pela coordenação 2733. Hoje. Autonomia alternativa, pessoas a bordo, tipo de tomate. Frente Eco Alfa Oscar, mantém-se em condições visuais, reporte 40 milhas afastado de Salvador. Controle Salvador, FAB 2733, após a decolagem, acendendo no perfil da Aron. Dião 02, mantém a linha do litoral, o corredor Axé. Axé 02. Abandone o setor da decolagem da pista 28. Está à direita da 28, visual inclusive com a nave tocando aí na 28 e com o Fábio que acabou de curvar à direita. Dião 02, sua altitude? No momento está 900 pés. Deixa para 500 pés, mantém a linha do litoral, Guardião 02. 5-0-0-10. Pode conseguir a descida 2-2-3-1. 2-2-3-1, retração, sequenciamento, direita para a 080, limitado pela magnética 120, correção pelo radial 120 do VR de Salvador, deixa manter nível 030. Confirmar a direita 060, limitado 120 Salvador, descendo para 030. É, pro A080, limitado pela rádio 120 do VR de Salvador. 080, limitado 203 para 030, 2831. Puxar 2733, contato radar, sai da Aron. Aron 2733. Paulo Salvador, uma... Boa tarde, o Gonal 25 entrou na Delta. Gonal 25, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o portão 8, o Gonal 25. Falou, então 3175. Prossiga. Gentileza, tem intenção de mudar a cabeceira para 10? Não, no nosso pouso recebemos vento de 9 nós de cauda. 33. Modificação na saída, intercepta agora e mantém a radial 056 de Salvador, a saída Conde. Radial 056 de Salvador, Conde, 2733. A gente tá aqui realmente com indicação que por Cruz fica pra pista 10, só que também tá variando bastante. Ele tá variando entre 170 e chegando até 220 nós. É, agora a maior do tempo ele fica... corrigindo, é 120 graus e a variação aí de 6 até 14 nós, então fica nessa variação aí, mas se permanecer a gente vai mudar para pista 10 mesmo. Ok, obrigado, 175. O 925 também agradece. A nossa limitação para performance de decolagem do Gol é 5 nós de cauda. Gente, tratando ficar longe, 6. O Lema baixou e travou, visual até 3567. 3567, complete, final VRD 628, chame torre 11860. 1860, até 3567. Olha, essa bota. Como a intenção, dentro do possível, pousar na 97, se for autorizado, eu posso voar na rua de rotatória. estou a 74 milhas da rotatória. Foi Salvador, TAN 3567, passou lama, baixou e travou visual. TAN 3567, então seu sinal de 3 milhas, 4028, o vento ele está variando de 170 a 210 graus, com variação de 5 a 10 nós. Ciente, 3567, chamada 3 milhas da cabeceira. Aqui é o 755, confirme. Aqui uma manhã na pista em Usei, para Confins também. Confins também, qual nível que solicita? A todo plano é repetitivo. Ok, então está 360 aqui, 36 está ocupado, que é o 3438. Aqui é o 34 então. 34 então, gente. Pro 310, reporte estabilizado. Esquerda 310, repórter aéreo estabilizado, 2831. VRD 62831. Chave 2231, complete sinal VRD 628, chame torre 19860. Sinal VRD 628186, abaixar e marca abaixo 3 anos. Obrigado. Ecofa Oscar, acione o código 0122 e confirme o tipo de equipamento. Equipamento é um Bravo Eco 20. Passa meio 0122. É qual foi? Esse pouso tá 3567. Oi, Salvador, boa tarde. Eu passarei 2231. Passarei 2231, complete aproximação para a pista 28, será o número 2 para pouso em forma de pista livre. O vento está variando de 170 a 210 graus, com variação de 5 a 10 nós. Forma de quanto pista livre? Certo, já aproximações na sua escuta 2231. Salvador do 3567, a pista está operando por extensão? Apenas os últimos 90 metros estão fechados devido à obra. Gente. 2085, operando 545, Mike Charlie Alpha, tem uma detalhe. Valiosa colaboração, até presente, se possível vai para pouso. Está 4 milhas do campo, na vertical de direção. Gente, chama agora a torre 118-60, Guardião 02. 118-60. Poderia ser o nível 400? Então, coordenamos então 400, como que sua decolagem será a partir da pista 10, ok? Pista agora em uso será a pista 10, comando 09. 0 então, agora é do 400 para Confins. O bom, 155 agradece. Pede de vista aí, é sempre. Confirme? 3567, livrou a pista. 3567, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, é 3567. Tá 3835, Alberto. Ô, Corsão, modificação de saída. Tá 3835, modifica a saída. Para Gole, transição Gonza. Falo campista em uso, vai ser 1-0. Confirma 3835. Pista em uso a partir de agora, a pista 1-0. Modifique sua saída para Gole, transição Gonza. Ok, gente, Gole Gonza. Tá pronto para o pushback no portão 9. Aguarde para iniciar o push. Ok, aguardamos. Oxenem é 321, cópia. Prossiga. Oxenem é 321, autorizado para Brasília, nível 340, via Bezulu 17. Decola da pista 10, curvando à direita, saída agora e transição o fito. Controle em 119.35. O transporte é 5130. Gente, Brasília 340, Bezulu 17, decola da 10, curva direita, na gole, transição ao fito. Controle 1935, transponder 5130. Afirmativo, chamo para pushback acionamento. O grau 0219, ajuste no 013. Logo, já passei a autorização 3217. Coordenação agora. Quebec Serra, prossiga. Aqui do Santareiro, só fala o seguinte então, por sobre paralelo, Guardião. Ô senhor, pode prosseguir no setor aí, se tiver algum tráfego aqui na final, a gente informa o Guardião 02. Tráfego. No Interlagos. Esquerda, mantém a posição, chama só 121 decimal 9. Na livrar esquerda, mantém a posição, chama 219, passarinho 2231. Salve, formador, muito bom dia, muito boa tarde, o passarinho do 2230 livrou, na sua escuta para a instrução de táxi. Passarinho 2231, táxi via Alfa, mantém essa Juliette. Gente, via Alfa, mantém essa Juliette, o passarinho do 2231. Pista 1-0 a partir de agora, grato, gente. Mais um aeroboeiro, fique atento. Ah, gente, eu vou coordenar agora, eu vou ficar atento. E daqui a pouco eles estão na aula. Positivo, senhor, na escuta. Passarinho 2231 está livre via Juliette, terremoto 1-2. Gente, livre via Juliette, terremoto 1-2, o passarinho 2231. O TAN 3835 no portão 9 vai guardar passagem do Brasília para remoto 1-2 do Pátio 1. Após o mesmo, iniciou o push e vai chamar para o táxi. Ok, após a passagem do Brasília, vai coordenar o pessoal de solo, tem livre pushback, o TAN 3835. Cópia. 3217 autorizado para Confins, nível de voo 320, negativo 360, via Previsco 58, decola da pista 28, curvando à direita, cursão, decola pista 10, curva à direita, saída gole e transição Gonza, frequência do controle em 119.35, o transponder 5131. 320 para Confins, uniforme 58, gole Gonza. 5-1-3-1, para pushback. Machio, 3217 autorizou 320, chama para o push. Chama, né? Oxenem é 321, vai guardar para iniciar o pushback. Push vai iniciar ali do Airbus na posição 9. Podia repetir, por favor? Oxenem é 321, vai guardar para iniciar seu pushback devido ao início de pushback do Airbus no portão 9. e vai fazer ainda. Mas foi simultâneo o pushback, né? Ele tava aguardando o passarelo justamente pra área remota 12 aí. Foi, eu vou fazer simultâneo. Negativo, não é possível fazer simultâneo, ok? Aguarde! Não entendi, o que você quer que eu faça? Que eu espere o passarelo, o que você quer? Afirmativo, vai aguardar o pushback do TAM ser efetuado e após o início do táxi do mesmo, que vai aguardar na escuta a autorização. Quanto tempo mais, solo, pra gente aguardar? Quanto tempo ele vai fazer o pushback? Aí é conversão de solo, né? Eu sei, mas se ele demorar 10, 15 minutos, eu vou ficar esperando aqui, professor. Você tem que decidir. Eu não posso decidir, porque isso aí é coordenação com a infra-aérea, a questão dos pushbacks simultâneos que a gente pode fazer, ok? Não podemos fazer área remota com a posição 9, ok? Então aguarda a autorização. 150 com 062, ajuste padrão. Guardião 02. Fugiu. 2.500, autorizado a renave, gol na 396. Será, vai ser o número 2, aguardando para o push. Número 1 será o tráfego da Oceané, que está na remota. Seu tráfego no portão 10 vai ser o número 2. Aguardando, 3.217. Gol no 755 na escuta para a cópia. Pronto. Voo 755 autorizado para Confins, nível de voo 400, via para o Whisky 58, decola da pista 10, curva à direita, ceda gola e transição Gonza, controle em 119.35, transponder 5135. Voo 00 aprovado, Confins, decola da 10, direita próxima para o 400. Gole Gonza, saída, informe 58, aerovia. 119.35, controle 5135, transponder, gol 755. Afirmativo, gol no 755 no portão 4, vai guardar para o pushback. Pessoal, vai chamar para o pushback esse momento. Chama aí, legal, obrigado. Muito boa tarde, gol no 077 com a Uniform para copiar o Galeão. Ok, gol no 077 com a informação uniforme, mais alguns instantes estaremos com a nova informação. Para o Galeão, nível 360 será coordenado. Bom, estamos mudando a pista agora para 1-0. Gente, não se escuta para copiar, o gol 077. Juliette Charles Lu para Serra Índia Romeo Índia, decola do 1-7, nível de voo qual será? 045 para Juliette Charles Lu, agora distante na escuta. Qual o Salvador Adminha 020? É o Web 6720, ainda em coordenação com o Centro Recife. É que a mensagem diz está um pouco antiga. Pode confirmar que a pista em uso é 10, extensão completa? A pista 10 está operando completa? Pode confirmar se a pista em uso é a cabeceira 10 e se ela está operando completo? Afirmativo, agora entrou no ar agora nova informação, informação Vitor, pista a partir de agora é 1-0. 1-0 em uso, primeiros 90 metros de pista fechado. Tá ok, então obrigado. Para o táxi da 3835 com 133 a bordo, tem 4 horas e 30 na autonomia, alternando com Fins. 3835 da TAM, autorizado táxi, via táxi Juliette Alfa. Pode esperar a Charlie, vai chamar a torre em 1862, bom voo. Juliette Alfa 186 com a torre, obrigado, boa. Pro pushback, acionamento ao Chanel 6321. Afirmativo, Chanel 6321, observando o início de táxi do Airbus 320 da TAM. Após o mesmo passar a sua retaguarda, está livre inicial push, chamará para o táxi. Ciente, o Chanel 6321. Salve Salvador, muito boa tarde, eu passo a vida do 231 para coordenado. Para autorização de tráfego, barreiras, nível 200. Mando, fica atento, diretamente de cabeceira em 90 metros. 7, boa, na 396. Para 4.2.2.3.1. Boa, na 396, boa tarde. A 2 milhas para Serra Beto 372, sinal 1-0, trem checado. Boa tarde, gol no 396, reporte o sinal de 3 milhas, cabeceira 1-0, vento 1-5-0 graus 089, ajuste no 0-3, os primeiros 90 metros fechados devido a obras. Sente, apenas os primeiros 90 metros fechados, gol na 396. Siri? km Angel India, nível 045, direto. Vai decolar da pista no 7 curva direita, corredor visual axé, estrito 1 mil pés, aguardando a liberação do controle. A frequência do controle em 119.35, o transponder 5124. Afirmativo, confirme o patch que se encontra. Patio 5, PLB 02 para acionamento com a torre 1862, bom voo. Juliette Charles 1, autorizado acionamento e aposte para o táxi. Quebec Serra, na sequência para pouso 917, MIT 20, à sua esquerda, 10 horas, 5 milhas e meia. Só para a informação aí, agora é a Vitor, tá? Informação ativa, Vitor, Golo 925. Ok, muito obrigado, sai da previsto. Olha o Vitor. Valeu. Vamos 396, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento de 150 com 08. Leve pouso 90, Golo 396. Ataque, retorte para o ingresso da colagem Juliette Charles Lula. Para o táxi, o Chanel 6321, no POB 40, 3 horas e 35, Goiânia. Gente, táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera da Charlie, chamar a torre 18612, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, torre, contramão. Mas Recoberta mantém as condições visuais, reporte Ituaçu. Rede Delta reportará Ituaçu. Torre da 3217, pode iniciar o push. Volta 3217, pode iniciar o pushback. Aguarde, por favor. Doutor, eu poderia confirmar o ajuste do eco. 0 no 3. Exato. Juliette Charles 1, autorizado alinhar, reporte pronto para decolagem. Reporte alinhar pronto para decolagem. Torre Salvador, 3835, ponto de espera da 1-0, mantendo. 3835, autorizado alinhar e manter a posição pistão 0. Alinha, mantendo 0, 3835. Solo aos 39, vai livrar direito, chama o solo 121 da décima margem. 219 vai livrar, boa na 396. Vai, Marcelinho. Fala. Depois do 97 livre, puxa para o táxi. Solo Salvador, Gona 396, boa tarde, levando táxi Eco. Gona 396, táxi via Alfa Índia, portão 1. Livre táxi Alfa Índia 01, Gona 396. 1-7. Eco Alfa Oscar, reporte ao final 3 milhas, cabeceiro no 7. Reporte ao final 3 milhas, cabeceiro no 7, para Romeu Eco Alfa Oscar. 3835, pista livre, autorizado decolagem, vento 160 graus, 0629. É livre a decolagem, vento 3835. Aguarde para a decolagem. Chanel 6320, ponto de espera também. Salvador, Oxanel 6320. Cópia? Na escuta, precisa. Juno 077, autorizado para o Galeão, nível